Lima via Upper Zulu 10. FT Cop running on 7, right turn, dial departure. FT flight head leader position, then breed position to intercept air raid. Departure control 120.8, SCOC 5075. After leader position, flyhead Breeze, Bravo, Romeo, India, Delta, just confirming POP. Vessels on board and endurance. To start up in text, call tower 18.95, Papa 4, Bravo, Fox. Boa tarde, 399, tem informação, está autorização São Paulo também? Bom, 399 está autorizado. São Paulo, 360, VT Zulu no meio, decolamos 10 curva direita, saída da Elle da Bridge, controle 120.8, aciona 5107. Autorização São Paulo com Boeing 360, VT Zulu no meio, da Elle da Bridge, decolação 10, primeira curva direita, controle 208, aciona 5107, gol 1. 399. Fala depois. Tem que ser quatro. Gol 1.05 a bordo, 1.75, alterna Campinas, altura média 3.30. Suando o gol 1.75, 1.75 a bordo. Tem que ser índio, ponte para todos, 895, legal, 0.01. 3.6314, Recife 1.2685, 2.545. 2.645, 2.545. Boa tarde, até a volta. É. Boa tarde, 0.0.5.5.4, pronto. Questionamento, TAM 3.2.1.7. O TAM 3.2.1.7 aguarda correndo a gota que se aguarda, após autorizado, puxa, por trás. Aguardando a autorização, tá 3.2.1.7. 77, reforço, confirma o chamado, tá? Salvador, boa tarde, Papatango Lima Juliette Lima, Papatá. Papatango Lima Juliette Lima, identifica, chegada mar e desce até o 50. 050 Lima Juliette Lima. Bora 077, tá com aí, responde para 2895, legal no 01, confirma, tudo bem? Delta, reposta fora do solo. Foz 45, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, ótima semana. Tomate. Delta fora do sol. Oh. 055. 055, contato radar 360 da El. 360 da El, 055. Pode aprovar a Taela da presente? Leda. Leda, grato. 327. Você sente agora, então, 327. Fumando tá livre, início, reporta para o TAC. 3207. Livre, repórter do táxi, 3207, obrigado. Farol da Barra, após subiria para 1000, na proa de Manati. Gente, 1000 pés no corredor Xerra, porta Farol da Barra. Pode manter 500 pés, mas Xerra, está mais rápido. 0 no 0. Mantém, cabeceira no 0, vamos 0, 0. Mas tem cuidado. Consiga. Inicialmente poderia manter 500. Inicialmente autorizado, porém, deverá, ainda no corredor Xé, acender para 1 no mil pés, devido a tráfego de no um oposto, mantendo quieto. General Vitor, boa tarde. Está autorizado, senhora da Conquista, 260, decolapista no 7, curva direita, pés arbó, após direto, controle 120, decimal 8, aciona 51116. PLB, autonomia e combate. Autoriza a Brunch Bridge pro voo 1055. Mantenha a Leda. Mantenha. 5364, livre LS, reporta estável. Outra estabilizado, autorizado ILS X-Ray 5364. Mike Echo Delta 1000 pés, reporta a Farol da Barra. Tá presente então, cara. Meu pé na foi de Manati, por quê? Reporta 20 milhas. Bacana. Gente, o papadão aqui que vai descer para Morro de São Paulo, autorizado no meu pé, decola pistão no 7, com a direita, com a axé, controle 120.8, aciona o padrão 0123. Ok, tá livre acionamento, aguardando para a transferência. Quilo que eu tô te servindo pro táxi, chama Torre 1895. Torre 1895. Boa tarde. Torre 208, até a volta, obrigado, Torre 077. Serra, livre táxi, participando ingresso, como 7. 181 a bordo do 3 horas e 25, alternando Guarulhos. Pronto pro táxi. Táxi Índia, ponte espera 1895, Inegal 1-1-3217. Pronto, espera, torre 1895, outra 3217, livre táxi. Obrigado. Boa tarde, Trip 5364. 64 da Trip, reporte passando Simbra, trem checado. Estará passando Simbra, 5364. 1011, o altímetro. Ato 1-1. Voo no 395, identifica, chegada Mari, desce até o 050. 050, 0, na margem 3950, TAP. Autorizado, TAP. TAP, Juliette, correção Lima, Juliette Lima, desce para 3.000 pés, ajuste 1.011 sem restrição. Gente, 3.011, Lima, Juliette Lima. Gol no 055, Recife, 13325, 1251. 13325, boa margem. Trip 5364, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, trip 5364. Salvador, boa tarde, está 3217, pronto, ponto, perdão no zero. Tarta 3217, mantém a posição. Mantém. Quebec Serra, decolou 51, controle 120, decimal 8, tem um bom voto, regresso. Serra decolou 5-1, controle 120, decimal 8, tem um voo. 208, tem a volta, Quebec Serra. Firmo, copiado POB, Serra 9000 Vita, reporte na Papá para ingresso no 7. Controle Salvador, aquilo Quebec Serra decolou na 6 todo. Quebec Serra, 1000 pés, corredor Xé, reporta farol da Barra. Passarei farol da Barra, Quebec Serra. Lima, Juliette Lima, 2000, ajuste 1011, livre LS, reporta estabilizado. Gente, 2000, a Tartarara, é o Lima, Juliette Lima. Vitor, autorizado, ingresso pista no 7, táxi via pista, reporte após efetuar 180, cabeceiro no 7, pronto para decolagem. Meu, Romeu, Fox Trot Lima, boa tarde, confirma, tá no 45? Confirma aqui, o 45. Ciente que a gente faz ou não pede? Solicito. Não, copiei, confirma a altitude? Prossegue antifés, para o sul, para Ciril, Romeu Fox Lima, na coluna 7, cor direito. Controle da 0.8. Aciona 0122. Confirmando 0150. Zero meia, o PB, confirma. Afirmativo, 0.9. Táxi 2895, Romeu Fox Lima. Solo gol no 399, está pronto para o Quebec também, Porto 9. Autorizado, porta táxi, o gol no 399. Autorizado, porta táxi, gol no 399. Salvador, o azul 6919, para Campinas, em 360, para o Turacota. Bom, meu Lima. Triplizando, boa. 364, boa, Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 43, 5, 364. Azul 6919, pronto, copo. Acerou. 360 Campinas, autorizado, via Pesolô no meio. Recola pista no zero, curva direita, será da Euleda Bridge. Controle em 20, decimal 8, aciona 5142, o Azul 6919. Autorizado Campinas, nível 360, decola da curva direita da Euleda Bridge, 120, decimal 8, controle, 5142, transponder. Volta, puxa. Chão pronto, 69 no fundo. Mantenha taxi para parte, Charlie Tango, no forma, aguardando. Equador, voa no 755. 755, Confins, nível 360, VP Zulu no meio, decola pistão 0 para a direita, saída da Eule da Bridge, controle 20.8, aciona 5124. Matheus 360, aprovou Confins, sobre o Zulu, voa no meio, aerovia, decola no 0, direita, da Eule da Bridge, 105.8 é a saída, e 51.24, 51.24 no transporte, coluna 755. Bota push, o 755. Obrigado, vai, palma. Passarei do 2230-43, puxa acionamento. 0, vento 080 graus com 1-4 nós. 2-1-3. A posição no 4303, o 2231. Estou passando 1.000 pés na saída Arbor. Contato radar 260, saída Arbor, o Serra November Victor, tem condições de cumprir a restrição superior? Chego. Gente, sobe para 260 na saída Arbor. 260 na Arbor, Serra November Victor. Está travado, Lima Jair Clima? Positivo. Brasília está autorizado, nível 360, VP Zulu 7, decola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Cogina. Curva direita, saída Arbor, após a left. Controle 20, decimal 8, aciona 5123. 190 identifica a chegada a mar e desce até o 0612-0. Nome é Oscar, 1.510, corredor Vera Cruz, reporta Paripia. Controle, muito boa tarde, 3217, passando 1910. Então, 3217, contato radar, 360, saída da El. 360 da El, 3217. Apenas confirmando, se a November Victor vai ter condições de cumprir uma centena até 15 mil em Salvador? Afirmo, senhora. No pátio 1, atento a aeronave no push, aí seguir e manter. Exato, Leta da presente. Leta, obrigado, senhorita. 327. O Charlie também me informa, confirma a categoria da aeronave, é Charlie? 9250. 90. Azul 4206 indicada. 3009. Deposição, é baixo. 206-2509. Gol no 077, Recife 1325, 2251. 3325. Gol no 395, 2000 pés, ajuste 1011, está livre, LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 11, está livre, 395. I will contact the vehicle, just pay attention for follow me until the taxi Oscar take the vehicle off, follow me. O Fox Lima, autorizado ingresso e decolagem da 17, o vento 090 graus com 18 nós, 18 nós. Delta, Kilo Lima, Hold São Paulo, prossegue no meu pé, escolha direito, corredor axé, controle da 0.8, aciona 0122. Solo, Passaredo 2231, acionado 6 horas, 71 a bordo, até na transferida para o táxi. Taxi Índia, ponte para todos, 895-011, Passaredo 2231. Índia, ponte de espera 895-2231. O meu é Foxtrot Lima, 500 pés litoral, quando possível chamar de pouso inserido. Mais 40 minutos. Tente, 1941. Foxtrot Lima, aguarda. Kilo Lima tá correto, meu bem, o 4. Serra November Vitor, inicialmente vou Elefa, aguarde conquista. Elefa aguardando conquista, Serra November Vitor. Sim, temos dois tráfegos no rumo do senhor. Yes. A criatura tá prosseguindo pra fazer o follow, meu bem, só aguardando. Solo Gono 390, tá pronto para o táxi. 180 a bordo, 4850 no galhão. Cruzou com tráfego em altitude. Agora cruzando 115 em ascensão 260. Stand by just 2 or 5 minutes, okay? Stand by, please. Claim according no plan, according document, the tax own in the Zebron is prohibited in this time now, okay? Logo no net 55, portão é o 626 para o posicionamento de som. Sim, já fui solicitado, ok? Por gentileza, aguarde só mais alguns instantes, a viatura já está se deslocando para o Pat 4, ok? Só mais alguns instantes, por gentileza, para a Fox Lima. Controle Gono 395 no localizador. Torre 1895. 1895, Gono 395, boa. Serra November Vitor, direto conquista. Direto conquista da presente. Serra November Vitor. Sim. 4206, redução 1180 nós. Eu estou ciente de categoria da aeronave Charlie Bravo. Até 4000, azul 4206, reduzindo para 1809. Autorizado, puxa a portada. Matheus 755, nós estamos iniciando o curso de voo no 755, obrigado. Confirmando após, a aeronave está certa agora, eu posso ter certeza que está certa agora. Não, perfeitamente, após ele passar na retaguarda, vamos iniciar o pushback, com o 755, obrigado. Boa, 925, após o site está ingressando a Juliette agora, após o mesmo está autorizado, puxa a portada. Pista livre, vou no 395. E aí na Lima prossegue Mike, repórter Quebec. Fica Posição 260, 128, Sierra Navarra Z. Azul 4206, nessa Pro desce para 3.000 pés, ajuste 1.011, reporte estabilizado. 3.091 autorizado, passe 2.060. Então 3.190, redução 1.090 nós. Centro Venta Norte. Gente, desce para 4.000, ajuste 1.011. Entre então 3.190, segue com o número 3, redução agora 1.090 nós. 1.000 Romeu, você avisou a Cona 7? Já. Para ingresso no circuito, torre 1895, com pouso. 1895, muito obrigado. Posição, Kilo, Kilo Lima. Edu 2231, decola 06, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, bom. 208, Kilo Romeu, Oscar, reporte rotatório, altímetro no 019. Livre, reporte na Quebec, Chiletinho. Livre, Romeu, Fox Lima. Dois Salvador, boa tarde, passarei do 2231. Passarei do 2231, contato radar, 180, sai da Momo. 180 na Momo, 2231. Azul 4206, 2000, ajuste 1011. Está livre ali, essa porta estabilizada. Localizador, pista vista, 4206. Conduzir o 76 establish. Establish, localize, conduzir o 76. Complete final call, tower 118, decimal 95. 1895, boa tarde, conduzir o 76. Kilo Kilo Lima, livre decolagem da 17, o vento 090 graus com 18 nós, com 18 nós. Kilo Kilo Lima. Tem contato com a infra-aero, puder pedir alguém fazer a grande gentileza tirar esse finger aqui. A gente está com 180 passageiros sem ar condicionado a bordo e ninguém para tirar o finger. E vai manter minha escuta aguardando novas instruções. Quilo Romeu Oscar. 395 no solo 08, direito é um 219 solo, boa tarde. 2-1-9-3-9-5, boa tarde. Solo agora no 395, livrou. 2-3-1, Momo da presente. Momo da presente, 2-2-3-1. 3-1-9-0 da TAM, 2000, ajuste 1011, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, 1011, reporta estabilizado. Zero degrees, reef 18 knots, 18 knots. Para 076, Cedo Lento, runway 1-1. Kilo Kilo Lima, decola 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 120 Lima, obrigado, senhor. Que chama a torre 18, decimal 95 para o cruzamento. Aguarda para mim, tá? Agora. Boa tarde, Papatango, Kilo Kilo Lima. Kilo Kilo Lima, corredor Axé, reporta Farol da Barra, quando possível estimar de pouso. Reportará Farol da Barra. Kilo Lima estimou o pouso aos 1922. Gente. Lima. Pouso 6919, na 3 para o pushback seguramente. Azul 6919, aguarda. Aguarda, 6919. Lima. Porta 62. Desce para 612, agora no 395. Gol 925. Aguarda a companhia ingressar no pátio via Juliette, 612, após o mesmo, prossegue, Índia, fonte para 2895, que não é o 0-1-1. Para para pushback do 9223. O 923 é o número 2, setor aguarda. Guarda. Passa 1970 para 1950. Então 3560 identifica a chegada à mar e desce a 50. 50 na mar. 206. Pelo meu Oscar, mais um 360 pela esquerda aguardando instruções. Para a cópia agora. Bom dia, Condor 076, on the Apparelo. Condor 076, approve text by app, report 468, Juliet. A combo 076, play Alpha and Juliet, and they get that number. Report 468, Juliet, and stand by new instructions. Condor 076, Roger, report shuttle Juliet. O Gol 925 mantém posição aguardando para nesse táxi, quem mantém posição? No solo 1-2, à direita na Fox, solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. 1-2-9, boa tarde, Patrão. Controle 2-0, decimal 8, aceno 0-1-2-6, Lima, Kilo X-A. PB? O Lima, Kilo X-A, PB? Sim, só no metáxi, 2-8-9-5, Lima, Kilo X-A. Azul 206, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Condor 076, do you have condition to text via Juliet? Condor 076, yeah, we should text a little bit else, about 15, so yeah. Ok, maintain position and stand by, Condor 076. Condor 076, holding position, stand by. Gol 925, prossegue então, conseguindo companhia, Índia, ponte para 2895, legal no 09. Confirma o horário do plano, acho que vai ficar bravo. Só para dar um acho que vai ficar bravo, confirma o horário do plano. Ok, se a gente já vem aqui no sistema, só aguardando fazer o plano. Ali mantendo 0-1-3-9-9. Guarde para o táxi, Lima, Kilo X-Ray. Romeu Oscar, livre pouso, pista 1-7, Romeu Oscar, o vento 1-0-0 graus com 1-5 nós, Kilo Romeu Oscar. Boa tarde, Gol 042, voa da Lagoinhas, para interceptar a chegada bomba e descendo por 50. Voa Lagoinhas, o Gol 042. Do 076, approve text by Juliet, to gate 1-1, AP, gate 06, following vehicle, okay? Do 076, left by Juliet, gate 1-1, and the beam sent 06, reported Marshall. grabbed the truck, follow me. Inside? I think we have to follow me inside. Paulo Salvador, eu tenho 3190, Limão. 3190, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Alfa 2206, Juliette, portão 08. Corrigindo, azul 46919. Ordeno que de solo tem aeronave na táxi Sua Índia. Assim que tiver condições com segurança, se puxa, realiza, reporta no táxi. Coordenação livre aí com o espectro de funcionamento, o 6909. Oscar Chabral, piloto cópia. Pede Veracruz, retorno 7, curva direita, corredor axé, controle 20, decima 8, acena 0127, Oscar Chabral. É a Marília? É. Alô? Tá, táxi, ok? Mantenha a posição, confirma pelo bem. Ok, para o táxi, chama a torre 1895, acho que está bravo. 925, tem condições de taxar um pouco mais à frente? Pascoal Cabral, está livre apenas acionamento, aguardando para o táxi. Fala, gol 9283. Ok, o número 2 acertou, o gol 9283, tem aeronave da Azul, que é autorizado a iniciar o táxi, porém tem aeronaves na, no setor. Assim que mesmo iniciar o táxi, vai ser autorizado, puxa. Para trás da posição ONU? 2000, você também ignorando o 050? Pesado 2000, está livre LS, portão 3560, reportando estabilizada. 2000, livre LS, portão estabilizada, estou confirmando ajuste no 09. Acima, tio, 1000? 1000, já tem 3 aeronaves, ponto de espera em uma alinhada. Então, mantenha em posição e aguarda, gol 923. 10-1-5-0 e aceita a brote, está quando possível. Mantendo a chegada, identifica a chegada, Mari, desce ao 0620, gol no meio, 1-2 é o número 4 na aproximação. Ok, então 0620, mantenha a chegada, o gol no meio, 1-2, certo. Salvador de Pátria, boa tarde, Papa 4 Bravo, Fox Lima, proceeding as clear, passing 2300 feet. Papá, Fó, Bravo, Fox Lima, radar contact on departure, climb flight level 430, dial departure. Dial departure, climb flight level 430, Papa, Fó, Bravo, Fox Lima. Posição, 495 graus. O azul 6919, manda autorizado, puxa, contact. Autorizado, 6919. Decola 19, controle 120, décima 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, obrigado. Aquilo X-ray autorizado ao ingresso, não no 7. Reporte pronto para decolagem, okay? A viatura já está livrando a pista. Edson, Papa, Fó, Bravo, Fox Lima. Segundo 755, mantém a posição. Patango Lima Kilo X-Ray, livre decolagem da pista 197, o vento 080 graus com 197 nós. Torre Salvador, gol 399, sai do Dael. Contato radar 360, perfil Dael. 360 da El, com 399. Quatro dois, 250 nós. 4-2-250, 0-4-2. Bravo, já tá pronto, táxi. Pronto, táxi. Guarde a viatura, ok? A viatura, follow me, tá ingressando na Oscar e após vai segui-la no Pátio 4, reporte na Oscar, para ingresso, Oscar Bravo. CRI decolor 20, controle 120, decimal 8, bom voo. Grata, tá. Gente, inicialmente vai manter o corredor Vera Cruz, aguardando coordenação com a torre, o Kilo Quebec CR. Inicialmente Vera Cruz, Paripe. Controle o Lima Kilo X6. Bravo, Fox Lima. Vai. Vai Direct Bridge. Direct Bridge, Papa Sol, Bravo, Fox Lima. Lima Kilo X-ray, o nome pés, corredor Axé, reporta fora da barra. É, X-ray. 09, pelo Serra. Inicialmente, pro lado do farol da barra, o Kilo, Quebec Serra, 1.500 pés. T3560, interceptando o localizador, já avisou o campo. 1895. 1895, até daqui a pouco. Bravo Fox Lima, call Recife 13325, 125.1. 13325, 125.1, bye bye. 1042, redução 2, 209. 209, o Bono 042. Está presente 2000, ajuste 1011, está livre LS, reporta estabilizada. Está bem estabilizado, boa na 601. Não. Alitang uniforme, decola os 22, chame controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Chamasse 208, Chaitão, obrigado, bom trabalho. Oscar Bravo, está pronto para decolagem? Oscar Bravo, livre decolagem da 17, o vento 080 graus com 15 nós. Esse meio, que é tempo estimado para a próxima aeronave alinhar para a decolagem, liberar o setor do pátio Fusca. Sente, às vezes. 100 pés abaixo e um tráfego sem indicação de altimetria bem próximo à cabeceira aqui pra gente. Charlie, pergunta pro ar. Contato radar 400, saída da El. Já estamos em forma. 3, prosseguindo via litoral sul, corredor Axé não interfere na aproximação. E o tráfego que está na cabeceira 17 está decolando, ok? Também não vai interferir com a sua aproximação. Gente, 3560. Tifon 2085, 2545, bom voo. 2585, 2545, obrigado, uma boa tarde. Mal 8 via corredor Axé, boa tarde. Boa tarde, bom serviço. Papa Tango, Oscar Bravo. Oscar Bravo, no meu pé, corredor Axé, reporta no farol da barra. Bravo. Se nós tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso 1-0, visual contrato agora, até 3560. Terra. Apenas para informação, o tráfego agora na sua posição de 10 horas, no rumo oposto, está mantendo no 1.500 pés na frequência livre. Lima Kilo 755, visual. 755 após a passagem do tráfego na curta, após a Lima mantém cabeceira 1-0. Passou o tráfego da TAM, a Lima mantém 1-0, zona 755. Ajuste 1011. 3.011. No 042, redução 1809, vai seguir com o número 2. Aeronave que o precede agora 5 milhas à sua frente. Matheus, está reduzindo 180 no 042. Falou Salvador, uma boa tarde, mano, 856. Vem de papá. Falou 6, Recife 390, tô autorizado, número risco 58, decola pistão no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle em 20.8, aciona 5175, confirmando, transpondo 5175. 390 autorizado Recife, e a rota pelo risco 58, sai da Puca, transição Caju, 5175, transpondo em 208, controle, bom, 8, também. 4-2 até 2 mil pés, o ajuste 1011, aguardando o vetor para o localizador. 4-2, vem aguardar, 042. Carol Lamarra, o Lima Kilex. Gente, o Lima Kilex foi, nenhum tráfego no setor de Veracruz é informado, tem frequência livre. Gol no 042 para o Loki, esquerda proa 130, está livre LS, a porta estável. Gol no 30, vai reportar estabilizado, gol no 042. Salvador, boa tarde, Patrick. Como é a zero Librana? Zero, boa tarde, Patrick. Alfa, repórter, da Juliette. Alfa, compatível da Juliette, Patrick. Com meta. Sanduíche a Serra, Gonomia 01, baixado, checado. Gonomia 01, aguarde pista livre, altímetro no 011. Aguardando. Meia 3 mil pés, o ajuste no 09. 3 mil, 10, 10, 10, 10. Estabilizou, gol 042. Completa final com a torre de 295, bom pouso. 295, obrigado. Barro meu, Charlie, Tango Uniforme, Recife, 3325, 251. 1251. 510, ajuste 1011, reporta através do Pessoa Sul. 90 graus com 20 nós, com 20 nós. Em repouso, agora 601. 75, decolo de 28, controle 120.8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, bom serviço, 755. Comenta. Serviço 04, aguarda. Isso. Tem previsão 4, 3, 4. Gol 755, mas sua escuta agora, que é Colômbia. Gol no 755, contato radar 360, saída da Real. 360 com a da Real, gol no 755, obrigado. Pushback, acionamento 5415 da Trip e o Pat 3. 5415, tô autorizado, puxa, porta táxi. Isolde a porta táxi, grato 5415. Boa tarde, Arthur, 4206. 06, Recife 350, autorizado. Via Upper Usk 58, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle da 0.8, aciona 5403. Autorizado Recife 350, conforme a rota para onde voo, decolando a pista 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, Upper Usk 58. 5403 no transponder, controle no RB 4206. Controle em 20.8, a porta push, quanto 06? 208, obrigado. Jogou no 601, no Librou, na Eco. 601, táxi Alfa, é porta de Juliette. Contará antes de Juliette, Alfa, no 601. Lembra pausa 90, quando 042. Delta Charlie, prossigo. Não, horário da notificação? Frequência livre, Oscar Bravo. Aqui é o Delta, Montana Pro de Itapuã. Chama Torre 1895. Itapuã, Mike Delta 1011 no altímetro, vento para cheque 080 graus com 15 nós. Temos 080 graus com 15 nós, 15 nós, Mike Delta. Delta, Montana, Itapuã. Bruno 925 ali, mantém, cabeceira 10. É o Marcelo? Dois, três, CLB, 183, 3:40, alterna Campinas. Se é índio, ponto de temperatura, 3:95, 9:0, 1:1 ou 9:23. Direita índio, ponto de temperatura, 2:95 ou 9:23, obrigado. 3, 5, 6, 0, ingresso direto, 1:04. 1:9, 0, 1, ingresso direto, 1:09, a partir do 08, segue follow me. 01 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 17 de preferência. Eu irei repetir o Mike Echo Delta? 1.7. Então mantenha espera, sou do farol de Itapuã, aguardando o Mike Echo Delta. Estou com apenas um tráfego próximo ao marcador externo Boeing e após ser autorizado. Sem problema, vai manter espera na vertical de Itapuã. Alfa, gol 0.42. 0.42, nós vamos ter você aguardar para ingressar no baixo principal. Positivo, qual é a posição? 303. A 03, está livre? Afirmativo, vai aguardar um instante para ingresso. Interferir com sua aproximação, o vento 080 graus, com 1.4 nós, 14 nós, o altímetro no 0 no 1, em livre pouso, pistão no 0, gol no 62. Livre pouso, gol no 62, obrigado pela informação. 1925, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde. Gol 9283, né, escuta da torre? Sossega. Por gentileza, poderia estar aqui um pouco mais à frente? Full 208 controle, acione 01-30, primeiro da Charlie. Mantenha o Delta visual, que era nave nacional do ano 0. Autoriza manter a separação, passando a retaguarda da Delta. Nenhum, mais Eco Delta. Abandono espera sul para o Itapuã, a retaguarda do Boeing 737 na curta final do ano 0. A retaguarda do mesmo efetua o cruzamento da final do ano 0. Reporte básico pela direita para o ano 7, o Mega Cudota. Retaguarda da aeronave, passada na base da 1 para a direita. Charlie, Libra, Sonar, três, vai seguir a mesma, via Índia e Alfa no ponto de esperado ao 90, torre 1895, QNH 10, 1-1. Gente, prosseguindo a retaguarda da aeronave da Gol, estamos partilhamento da mesma Índia Alfa, torre 6895, muito obrigado, excelente tarde, 5495. 25, alterna no 251. 1-3-3-2-5-1-2-5-1, Gol 1-7-5-5. Salvador, Ali, tá pro táxi? Afirmo. Táxi, eu posso na papá para ingresso Yankee Delta Charlie. Charlie? Tipo 219, salvando a Vitória da Conquista, 200, decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbora, após direto, 1208, controle, 54 no 5, transponder. Charlie, iniciando. Salvador, boa noite, 56, na ponte, meia dúzia, puxa, vai estacionar. Meia dúzia, tá livre, após táxi. Tá livre, chama táxi no 856. Salvador, muito boa tarde, seu 35464, quem te dá informação, papá. Chegou a 64, Maceió, 190, aguarde estudante cópia. 190 agora no quadro, saída prevista? Fuca, Aracaju. Solo de Salvador, é o gol no meio, no 2, esperando, boa tarde. No meio, no 2, já prossegui via Alfa, reportando o ataque da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no meio, no 2. Segue para qual a localidade de Salvador, Yankee Delta Charlie? Sobrevoo, Itaparica, Itaparica e Itaparica. Tente, tempo total de voo? Almada. Tente. Drone Salvador, acionado em 143, para a série, passando 230 até 160. Autorizaria para onde, pelo? Autorizado pelo, descendo para 4000, 1011 ajuste, Ocean 6143. Pelo, 4000 com 1011, 6143. No 2 vai manter a posição antes da Juliette. Antes da Juliette vai manter então, no meio do 2. Azul 699, decola os 37, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Da Azul, decola os 38, controle 120, decimal 8. Controle Azul 6919, decolado, não se escuta. 6919 da Azul, contato, radar na decolagem, subal 3620, após 2000 pés, voo e direto Leda, após Leda Bridge. 2000 pés, Leda, depois Bridge, 6919. O Quebec Serra Controle. Informação, tráfego do Yankee Delta Charlie 500 pés, sentido oposto, tráfego agora no través de Jaguaribe. Quantas portas de carga aberta, senhor? Sierra Bravo 92 Papá, rumo oposto, 1000 pés, agora no través de Amaralina. Retorna para a parte 3 ou 545, muito obrigado. No caso não tiver condições, pode ingressar via Charlie, fazer um 80 e retornar após via Alfa, ok, o 35415, vamos até a posição do gol. Gente, eu estou dando presente, 5415, muito obrigado. Vai direto para a conquista, ok? Cliente, após, atualizado 160, arbor após o direto conquista, 352, vamos lá. Você pode fazer para o posicionamento. Quanto aí a posicionamento, por favor, 5219. Maceió 190, autorizado, Diego 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Aracaju, 120, decima 8, controle, 5.